verdade em mim. Quero viver. Usa-me, ó Deus. Quero ser um instrumento em tuas mãos. A tua vontade em mim.